Boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo. Está no ar o programa número 324. Hoje damos início a uma grande conversa que se vai estender por 2 semanas com um convidado aqui apresentado pelo António Ferreira. É um dos grandes ilustradores do momento, mais criativo e imaginativo, só vendo ou lendo primeiro as obras onde o seu trabalho também faz parte de um conjunto que é a imagem e o texto, e falamos de Paulo Galindro, é um dos maiores ilustradores neste momento a trabalhar. Sabe-se que em Portugal a ilustração, neste momento do livro infantil e juvenil, vive um dos momentos mais intensos de criatividade. Paulo Galindro, arriscamos, é dos nomes incontornáveis de que realmente vale a pena seguir. O seu trabalho já vão à volta da dúzia de ilustrações. Começaram com o Chiu, de 2006, e os seus últimos trabalhos, como por exemplo o meu primeiro livro de violino, é um ótimo exercício explicativo, usando de facto uma imaginação quase em girândola. E depois o meu primeiro dia de escola com António Mota, livros que realmente a história às cores, ou das cores também do mesmo António Mota, são livros que merecem a maior atenção. E depois, claro, esse objeto mágico e único, quase que um livro obrigatório, é uma obra-prima, que é O Coquedo, de 2008, do Horizonte. É realmente aquele quase obrigatório dizê-lo. Maravilhem-se, usufruam, espantem-se, leiam o livro e depois percebam realmente o mecanismo de criação que passou pela cabeça de Paulo Galindro. Uma ótima conversa, que se estenderá por 2 programas. Fica aqui realmente a voz incontornável e única de um dos maiores ilustradores daquilo que se faz na literatura infantil. Boa noite, melhores leituras. O programa desta noite é dedicado à memória do poeta António Ramos Rosa, recentemente falecido. Paulo Galindro nasceu em 1970 no Barreiro. É licenciado em Arquitetura pela Universidade de Lusíada. É o criador da marca Pinta Riscos, especializada em ilustração infantil, ilustração de ambientes e artesanato urbano. Paralelamente, exerce a profissão de ilustrador, nomeadamente na área da ilustração infantil. Da sua obra, destacamos O Coquedo, editado pela Livros Horizonte, com texto de Clara Cunha, O Tubarão na Banheira, editado pela Presença, com texto de David Machado, História às Cores, com texto de António Mota, editado pela Gai Livro, e já deste ano, numa colaboração com Luís Sepúlveda, editado pela Porto Editora, A História de um Gato e de um Rato que se Tornaram Amigos. Boa noite, Paulo Galindro. Obrigado por ter aceito o convite da equipa de Livros com Rumo para uma conversa que pensamos nós irá ser do agrado. Aquela pergunta que normalmente, ou aquele tema que normalmente surge aqui, sabendo-se que o Paulo vem da área da arquitetura, pelo menos o último percurso académico deriva daí, de qualquer das formas, seguindo atentamente o seu trabalho, ou pelo menos algumas afirmações que foi deixando aqui e ali, percebe-se que estas coisas começaram muito antes, ou pelo menos o eco, ou pelo menos a câmara de eco interior, teve, vamos lá, uma ressonância na sua forma de entender, até na sua forma de ver e de sentir aquilo que é a própria vida. Quer dizer, quando percebeu, agora estou pronto. Antes de tudo, boa noite. Obrigado pelo convite. É um prazer e uma honra para mim estar aqui a falar consigo e com todos os que estão para lá do éter a ouvir-nos. Efetivamente, eu tenho 43 anos e a primeira vez que eu verbalizei o desejo de ser ilustrador, eu tinha aproximadamente 6 anos. Aliás, ilustrador, na altura dizia que queria ser três profissões. Ilustrador, eu não dizia ilustrador, eu dizia outra coisa, que era desenhar, eu gostava de desenhar livros, gostava de ser arquiteto, portanto, fazer casas, e ser astronauta. É assim, as duas primeiras, à partida, os sonhos estão cumpridos. O ser astronauta, eu costumo dizer, não sou, ainda não fiquei rico à conta da ilustração, mas um dia que venha a ser milionário. Que estas coisas da cultura dão mesmo muito dinheiro, como todos vocês sabem. Um dia que eu Oh, venha a ser. Estou a ironizar, estou a ironizar. oh. Oh, se dá. O dia em que eu ainda não pude ir, realmente, não pude satisfazer esse meu sonho de ser astronauta, mas o que é certo é que costumo dizer, ando sempre com o mundo na Lua e posso sempre criar novos mundos, sendo ilustrador. O meu pai trabalhava em artes gráficas e eu sempre me habituei muito a ter papel a rodos lá em casa. E melhor tudo, papel que não era A4, era papel de grandes formatos. E uma criança com 6 anos, do alto dos meus gloriosos 1 metro, a experiência de estar em cima de uma folha de papel a desenhar e a habitar a folha de papel. Porque eram formatos muito grandes, aqueles formatos antes dos cortes, são formatos enormes, que eu olho para elas agora, acho-as pequenas, mas na altura, na minha mente de criança, com 1 metro de altura, aquilo parecia-me um universo. E esse ato de me descalçar, subir para cima da folha, desenhar à minha volta, e aquilo tudo, eu olho para trás e vejo que realmente há uma lógica nesse pequeno gesto, nesse pequeno grande gesto que depois resultou no, na situação que vivo atualmente, que é realmente aquela folha na minha mente de criança era enorme, era uma sala, portanto, daí a arquitetura, a sensação de proteção dentro de uma folha e ao mesmo tempo era o meu universo, era onde eu podia criar e destruir personagens. Onde eu fazia aviões, tanques de guerra, porque era um miúdo como todos os miúdos têm um fascínio por essas coisas. Nós não compreendemos o que é a guerra, mas pronto, aquele design todo do equipamento que normalmente nós conhecemos dos conflitos é uma coisa que atrai as crianças naturalmente, sem maldade nenhuma. Mais tarde é que depois lhes atribuímos um caráter mais negativo. E eu desenhava personagens, destruía-os, eu criava aviões, eu criava casas, fazia nascer uma flor, depois a flor morria. E isto é uma coisa que ficou marcada e ficou tão tatuada em mim que quando tinha 30 anos acabei por ilustrar o meu primeiro livro. Quase de forma estranha. Se me perguntar hoje como é que isto tudo aconteceu, eu encaixo isso naquelas coisas. Eu acredito muito na inevitável. Eu tenho uma visão muito espiritual da vida, apesar de não ter religião nenhuma. E eu acho que as coisas acontecem dentro de um determinado, com uma determinada estrutura que não tem nada a ver com o destino, somos nós que a criamos. Portanto, o facto de eu ter ilustrado o livro aos 30 anos. Ou seja, 24 anos depois de ter verbalizado a primeira vez que queria ser ilustrador, não, não, hoje olho para trás e não é uma coisa que me surpreenda muito, porque no fundo, no fundo eu sabia que mais tarde ou mais cedo eu haveria de ser ilustrador. Oh, É uma Paulo, mas coisa estranha. diga-me uma coisa sem estar a quebrar um pouco Não, não, por amor de Deus. Quebra, aqui. às vezes quiser, estamos cá para montar tudo outra vez. Essa questão é muito interessante, aquilo que acabou agora de dizer, né, nesta primeira. Daquilo, e eu iria mais tarde, de qualquer das formas, coloco já, ocorreu-me mais ou menos, ou ocorre mais ou menos este tipo de sensação. Duas alíneas. A primeira é até que ponto é que essa vivência pessoal de criança, de 5, 6, 7 anos, à volta disso, foi importante para fazer a ponto, ou por outra, colocar-se no papel de criador, receptor, com todo um universo, toda uma vida, uma experiência, uma forma de vivenciar as coisas que lhe permite, por exemplo, este tipo de exercício, não sei se ele ocorre ou se é isso que acontece com o Paulo, Quando ilustra os seus livros, sendo provavelmente o segundo ou terceiro leitor, mas isso nem importa para o caso, a não ser esta questão. Colocar-se, fazer a ponto, o salto no tempo, diacrónico, tentar colocar-se novamente como se tivesse 6 anos, sabendo que quem irá ler, ou pelo menos escutar as suas histórias, é uma criança que tem, vamos lá, uma cosmovisão, ou pelo menos uma capacidade de entender o mundo como Paulo teve há 30 anos atrás. É um pouco esse exercício que faz quando, pelo menos o seu primeiro livro, quando criou, foi essa tentativa ou esse exercício de deixa cá ver o que é que eu sou capaz, se sou capaz de me colocar novamente há 30 anos atrás. Essa pergunta é muito interessante. Já me fizeram algumas vezes, não tantas como eu desejaria, mas é uma pergunta interessante. Porque eu quando estou a ilustrar, perguntam-me muitas vezes se eu penso nas crianças quando estou a ilustrar. É uma coisa estranha, porque não, é uma coisa que é assim, não penso e também não deixo de pensar. Eu acho que todos nós temos, em pleno século XXI, numa altura em que andamos todos alienados com esta forma, que temos de nos relacionar uns com os outros, tão distante e tão vazia de materialidade, tão virtual, não é? Chamamos amigos a pessoas que provavelmente nunca nos vamos cruzar fisicamente na vida. Claro. Mas a verdade é que eu tenho-me deparado, cada vez mais acredito nisto que vou dizer, que é, as pessoas são extremamente, aliás, eu acho que nunca foram tão sensíveis, e isto é que é a ironia, somos alienados e ao mesmo tempo estamos alienados pela tecnologia, e não estou com isto a criticar a tecnologia, ainda não aprendemos, o que eu acho que a tecnologia atualmente ainda, nós, a velocidade com que a tecnologia está a evoluir não é igual, nem é compatível com a velocidade com que nós temos para nos habituarmos a ela. Este é que é o grande drama, porque Talvez. a tecnologia é fabulosa e tem coisas Percebo. fabulosas. Olha, Nós ainda estamos. graças à senhora tecnologia, estamos aqui a fazer Exatamente, uma coisa. é verdade. Isto há 20 anos atrás era ciência, Completamente. era pura ficção científica. Nem mais. Mas estava eu a dizer que as pessoas são extremamente sensíveis às emoções e à energia que nós depositamos nas coisas. O que é uma coisa engraçada, porque especialmente as crianças, os miúdos hoje em dia vivem eles também acabam por ser vítimas desta alienação. Os miúdos estão habituados a ter tudo de forma imediata. Eles compram um jogo qualquer de uma qualquer empresa de consolas, de jogos, e nem por um momento pensam que há uma equipa de 100 ou 200 pessoas a trabalhar naquilo durante um ano ou 2 anos, não fazem mais nada, desde designers a arquitetos, a sociólogos, a psicólogos, bem, há uma bateria de gente a pensar num jogo. Estou a dar o exemplo do jogo porque é aquele que os miúdos muitas vezes mais compreendem, porque é o mais visceral para eles, não é? E não pensam por um momento no trabalho que as coisas dão. E o que acontece é que eu quando estou a ilustrar, eu amo aquilo que faço, não tenho vergonha de dizer, parece que hoje em dia a palavra amor está, das duas uma, ou está fora de moda, ou então é usada de uma forma tão vazia que muitas vezes cai depois naquilo que nós chamamos de piruzice. Mas eu não tenho vergonha de dizer, eu amo aquilo que amo ilustrar livros para crianças. E eu tento passar, os resultados podem ser discutíveis. Portugal tem montes de ilustradores muito bons, aliás, eu diria que neste momento Portugal é um dos grandes países a nível mundial, Sim, isso é verdade, isso é verdade. onde É há verdade. mais efervescência. Sim, Há sim. muitos ilustradores, muitos com muitas estéticas diferentes. Sim. Portanto, em termos de resultados, não é tão importante o resultado final. Isto é um bocado como aquela história Zen, que o que interessa não é o destino, é a É viagem. viagem, claro. A mim o que me interessa é a viagem, é a energia que eu descarrego num trabalho. Eu, quando estou a fazer um livro, eu descarrego toda a energia de que eu sou capaz, nas ilustrações daquele livro. E o que é engraçado é que é nisso que eu penso. E o engraçado é que eu tenho feedback tanto das crianças como dos adultos. Porque eu vou pelo. Eu vou-lhe chamar máximo denominador comum, porque a verdade é que as crianças, quando somos crianças, nós realmente estamos destituídos de toda aquela parafernália intelectual que depois a vida nos vai dotando. que nos dá uma falsa sensação de que realmente, quando crescemos, estamos a ganhar muita coisa, mas a verdade é que eu diria que crescer é perder também muita coisa. É sempre colorido, muitas vezes de papel, com arcos, flechas, índios e soldados, cheio de presentes feitos por Papai Noel, o mundo da criança iluminado. Baleias gigantescas, violentos tubarões, mistérios de um espaço submerso. Espaçonaves passam por 10.000 constelações. O mundo da criança é um universo. O mundo da criança é um universo. Pipas, peões, bolas, balões, skates e patins. Vovó, vovô, mamãe, papai, família. É fácil imaginar uma aventura dentro de uma selva escura, com perigos e armadilhas. Viagens para encontrar minas de ouro, piratas e um tesouro enterrado numa ilha. Imagens, games, bate-papos no computador. O tempo é cada vez mais apressado. E mesmo com todo esse imenso interativo amor, o mundo da criança é abençoado. O mundo da criança é abençoado. Fácil imaginar uma aventura dentro de uma selva escura, com perigos e armadilhas. Viagens pra encontrar minas de ouro, piratas e um tesouro enterrado numa ilha. Imagens, games, bate-papos no computador. O tempo é cada vez mais apressado. Da criança abençoado. O mundo da criança abençoado. O mundo da criança abençoado. Paulo colocou agora aí também um outro elemento importante que qualquer pessoa que tome contacto com os seus livros também irá concordar com aquilo que o Paulo acabou de afirmar atrás. Os seus livros, a nível da ilustração, não são acantonados, se quisermos, ou acantonáveis no universo infantil. Qualquer adulto percebe e entende autonomamente. Bastaria olhar para as ilustrações e perceber a mensagem que dali deriva a partir dessa componente pictórica das ilustrações. Mas antes disto tudo, até que ponto é que o Paulo também pode ter esta postura, se calhar de encontro, e será um exagero meu, estes tiques depois de interpretar as coisas, que é um bocado esta. Sentir-se a mesma criança com 6 anos, ou seja, potenciar o desenho, manipular a criação, naquele sentido em que tudo é possibilitado e permitido, que é aquela relação que existe quase na horizontalidade, um certo animismo, um polimorfismo que as crianças têm com o criar sucessivamente, em satisfação permanente, uma espécie de criar um Éden em constante movimento de recriação. Não é este também um pouco a sua, essa vontade ou esse exercício que o anima na criação das suas ilustrações? É exatamente isso. Nós, quando somos crianças, nós estamos imbuídos do realismo mágico. Uhum. E nem mais. Nós não somos alienados. Uhum. Nós nunca estamos tão... A ironia é que, quando somos crianças, é provavelmente o momento em que estamos mais ligados à realidade. Uhum. Porque nós nos sujamos nela, porque nós vemos o chão, nós tocamos no chão, rastejamos, nós rebolamos na relva, uhum. Nós perdemos essa relação telúrica com o mundo conforme vamos crescendo. Mas... nós temos uma interpretação da realidade em que tudo é possível. Quer dizer, se uma criança tiver no Mundo de Sofia, por exemplo, no livro do Mundo, Mundo de Sofia, há uma imagem muito gira em que fala exatamente, o autor fala disso, quer dizer, se uma criança de 2 anos olhar para trás e vir o pai lavar a louça, e ver o pai lavar a louça a flutuar a 30 centímetros do chão, ele não vai fazer grande alarido daquilo. Mas se for uma pessoa com 30 anos, vai apanhar um susto valente. Eu fascina-me isso. Isso é uma das coisas que me fascina. Outra que é a forma, a interpretação circular do mundo. Ou seja, 2 mais 2 não é igual a 4. Uhum. Eu fascina-me isso. 2 mais 2 pode ser igual a 5. Eu sim, identifico-me muito mais com a matemática não euclidiana. Uhum. Do que com aquela que nós vemos todos os dias, razão pela qual não vai ver um quadrado perfeito nas minhas ilustrações. Pô. Mas tudo aquilo, uh-huh, não é. Depois já vamos falar nessa parte, porque essa parte é interessante, que entra, uh-huh, um bocado na formação enquanto arquiteto. Nem mais. Voltando um bocadinho atrás, há outra coisa também que me fascina, que é a arte. Eu costumo, quando vou às escolas, eu infelizmente não posso ir muitas vezes às escolas porque eu tenho uma vida paralela, uhum, como tão bem disse no início, eu ainda exerço a profissão de arquiteto, mas quando vou, há várias coisas que eu tento transmitir, e uma das coisas que eu tento transmitir aos miúdos, eu levo os meus cadernos todos, os meus Moleskines e aqueles cadernos, uhum, todos cheios de gatafunhos, é mostrar aos miúdos que aquele desenho que eles veem e que eles atribuem, que eles dizem que está bem feito, uhum, aquilo é o resultado de um trabalho de paciência. Uhum. No meu caso, eu tenho, uhum, amigos meus que desenham de uma forma... À primeira, logo. À primeira. Eu não. Para mim, o desenho é... Aliás, o ato criativo para mim é muito violento. E já explico porquê. É mesmo trabalho. É mesmo trabalho. É mesmo esforço. Das vísceras, sai mesmo de maturar. É muito violento. Uhum. E isto tem a ver também com a minha vivência enquanto criança. Porque, uhum, a arte surge, pode surgir duas. Aliás, a arte, o desejo de criar, normalmente surge ligado a uma questão de resolver, de fechar gavetas que estão mal fechadas. Mal fechado. A arte nunca surge, a arte, seja ela o que for, eu estou a incluir a ilustração. Estou incluído na arte a ilustração, como é óbvio, isso é indiscutível, mas qualquer outra coisa, cinema, pintura, escultura, um artista é alguém que procura, que mergulha dentro de si mesmo, e isso pode ser um processo extremamente violento, uhum, até mesmo na ilustração, uhum, e eu posso lhe dar um exemplo, e eu procuro isso, eu quando estou a ilustrar, eu efetivamente estou a mergulhar dentro de mim mesmo. Venha lá o exemplo. E eu dou-lhe um exemplo. Quando fui criança, eu nasci no Barreiro. E o Barreiro, agora não. Agora, uhum, o Barreiro é uma cidade pacata, tem os seus problemas, como muitas outras cidades. Uhum. Mas é uma... Considero, aliás, no geral, nós temos uma sociedade pacata. O nosso país, uhum, é uma sociedade pacata. Até lá os focinhos. É. Mas o Barreiro, há uns anos atrás, era uma zona... Era uma cidade com uma grande taxa de violência e de marginalidade. Ué. Eu nasci num bairro onde efetivamente havia muito disso. E fui vítima de bullying. Portanto, sofri muito quando era miúdo, e o pior bullying todo, o bullying dito o psicológico, aquele que nos arrasa. Sim, aquela pressão... O físico, as nódoas negras desaparecem, mas o psicológico deixa-nos para sempre marcados. Eu, quando estou a ilustrar, por vezes pedem-me para ilustrar determinados temas, e eu, ao mergulhar mediante determinados temas, eu sou obrigado a mergulhar, uhum, nesse período de 6, 7, 8 anos. E pode dizer-se, se calhar, que também é um exercício quase catártico, ou de limpar, ou pelo menos É um exorcismo. contornar uma espécie de lucidez maior de algo que ficou, vamos lá, mais nebuloso, ou pelo menos uma confluência de pouca nitidez, uma junção de vários elementos que não davam cinzentos, cheios de névoa, que não davam a percepção da realidade, e ao obrigá-lo a fazer esse exercício é delimitar os contornos, e ao fazer essa delimitação é a percepção, a verdade, ao fim e ao resto daquilo que aconteceu, e a assunção por parte de um criador, neste caso o Paulo Galindro, exatamente desses tempos ou desses momentos. Isto é um exorcismo. O termo é mesmo isto. Isto é um exorcismo. E o facto de eu usar, eu adoro cor e as minhas ilustrações, também já fiz ilustrações a preto e branco. Aliás, eu quando quero, eu uso muita cor para transmitir um determinado sentimento. E quando a coisa é mesmo muito forte, Forte, claro. eu desisto completamente da cor. Mas quando o tema me é querido, eu gosto mesmo de exagerar na cor. E isso tem a ver, isto é muito psicanálise, quer dizer, isto tem a ver exatamente com isso que disse, que é tentar exorcizar os meus fantasmas interiores. Todos nós fazemos isso. Sim, Eu claro. tenho, eu posso me considerar um privilegiado porque tenho uma forma de o fazer e de fazer uma alquimia em que transformo fantasmas interiores que são feios, porque efetivamente são viagens feias, em coisas que têm cor, que têm alguma poesia. Pelo menos é isso que eu pretendo. Ah, claro. Se o resultado final resulta ou não, se o resultado final resulta para quem está a ver ou não, Funcionou, isso funcionou. vai que se resultar melhor. É sinal que o objetivo, que juntou-se, uniu-se tudo e tudo conspirou para o resultado final. Mas a mim o que me interessa é o caminho. É o seu tempo, o Exatamente. seu E eu tempo. devo dizer, olha, há uns 3 anos fiz várias ilustrações para vários temas e dois desses temas era o bullying. A questão E do bullying. eu posso lhe dizer que, sem problemas nenhum, aliás, essas são as vantagens da gente passar os 40 anos, não tenho que dar provas da minha sexualidade a ninguém, portanto não tenho problema nenhum com isso. Quer dizer que eu posso lhe dizer que chorei enquanto estava a ilustrar, porque eu acabei por me ilustrar a mim mesmo. Eu, quando acabei a ilustração, eu disse até à minha mulher: Percebeu que era o Paulo que ali estava? este rapaz que está aqui, este Fui rapaz eu? que está aqui, sou eu. Exatamente. Pronto, é só porque realmente isto não é só cor, isto às vezes há momentos em que a coisa dói mesmo. É dor, é lágrimas, Mas por isso é que serve a arte, porque senão era decoração. A diferença entre a arte e a decoração não é o resultado final, porque se a pessoa não perceber nada de arte, metem-lhe dois objetos, um decorativo e um artístico, e a pessoa não vai saber muitas vezes onde é que está o limite de um e o limite do outro. É exatamente no, no, na origem de cada um dos objetos que está o que define o resultado final, se é arte, no sentido que nós conhecemos como arte, ou se é pura decoração, descartável ao fim de 2, 3 anos porque nos fartámos dela. A diferença está aqui. Está exatamente. Não há artista nenhum, e eu contra mim falo, quem lida comigo sabe que eu sou vulcânico, sou uma pessoa nervosa por natureza, Telúrico, quase, não é? sou muito mexido, estou sempre a mexer, estou sempre a criar, a minha cabeça está sempre a fervilhar, por isso também já não tenho cabelo, as ideias fluem normalmente, fluem muito mais. Mas a verdade é que não há nenhuma pessoa que esteja de alguma forma ligada ao lado criativo, seja ele qual for, um escritor, eu não conheço nenhum, se calhar até há, mas eu não conheço nenhum que não tenha estes fantasmas interiores para resolver e que de uma forma consciente ou inconsciente use essas armas Claro. exatamente para ir ao encontro de si mesmo. Eu não conheço nenhum. Ruas por andar, poemas que não li, não penso em acabar aqui. Tenho medo de ti, não sei se sou. Por um triz, mas vai ter um final feliz. questão paternal, a questão do pai, do seu pai, e no caso também do Paulo Galindo, que também é pai, quando diz assim algures, vai filho, vou ensinar-te a voar. Assim, uma espécie de quase de Ícaro, e essa consciência do Paulo Galindo leva-o a perceber que estes desafios são todos aceites, são todos aceitáveis, mas tem a noção exata até onde pode voar. Ou seja, há desafios, há um pai que lhe diz vai, aceita esse testemunho, mas também percebe que, independentemente das tragédias do quotidiano e das nossas vivências, é um Ícaro consciente e não como o Ícaro da mitologia, da cultura clássica, um pouco a desafiar tudo e todos e depois, tragicamente, acabou daquela forma. E o Paulo tem isso no seu subconsciente e reverte isso num processo de criação constante e contínuo, que são estes livros, e são essas asas que o pai diz ao filho, vai, eu ensino-te a voar, e depois chegará uma altura em que tu irás por esses céus afora, passa a expressão, criando e deambulando com dor, com sofrimento e com impossibilidade quase de esmagar esse lado negativo da nossa vida, mas com isso tudo consegues criar, de facto, momentos únicos. Também é um pouco esta a consciência que tem do seu trabalho. Essa ilustração que falou foi feita para o Dia do Pai, para uma empresa que nós trabalhamos, que as nossas ilustrações são reproduzidas em roupa. Mas é a tal ilustração que eu estava a dar há bocado o exemplo, em que eu ponho muito da minha visão do que é as coisas, do que são as coisas. Eu gosto muito de filosofia, muito de filosofia, e gosto muito de poesia. E acredito que tenho aquela ideia quase quixotesca de que a arte ainda, que a sensibilidade para a beleza e a arte ainda podem salvar este mundo insano em que nós vivemos. Eu ainda acredito nisto. Bem tenta o governo, bem tentam os ministros, bem tentam desacreditar, bem tentam fazer obrigar-nos quase a deixar de acreditar nisto, mas eu ainda acredito. Portanto, quando eu faço uma ilustração, eu não quero fazer um desenho, aquilo não é um boneco, aliás, é a coisa mais ofensiva que podem dizer a um ilustrador. Dizer, claro. A minha é faz-me um boneco, aquilo não é um boneco, aquilo é uma tempestade cerebral que eu tenho e que vou ter que arranjar a melhor forma de a converter numa criação. No meu caso, a ilustração podia ser outra coisa qualquer. Eu tenho uma grande... como disse, tenho uma visão muito espiritual da vida, destituída de qualquer ideia pré-concebida de religião. E essa ideia espiritual estende-se a muitas áreas. Uma delas, como é óbvio, é talvez a mais espiritual de todas, é a paternidade. E eu detesto heróis. Eu detesto heróis. Os heróis não existem. Eu fascino-me muito mais aquele ser humano cheio de defeitos e em toda a sua gloriosa, em toda a sua glória e toda a sua tragédia de ser humano. Portanto, canhestro, desajeitado, sempre a cair, mas lá se vai levantando. Exatamente. Eu fascino-me muito mais esses personagens, esses anti-heróis, que no fundo somos todos nós, do que aqueles heróis limpinhos, certinhos, politicamente corretos e por isso mesmo irreais. Eu tenho consciência enquanto pai pela vida que levo. Isto é muito complicado. Pronto, a minha mulher é educadora de infância, também é ilustradora. É ilustradora também. Tenho dois filhos, tenho um com 12 anos que é pré-adolescente. E tenho um com 6 anos, está quase a fazer 7, que é um vulcão, é movido a energia nuclear. E no meio desta confusão de tintas, que nós estamos no ateliê, aliás, na rádio não vão poder ver, mas no seu caso está a ver. Estamos no ateliê, aqui que é em casa, aqui no meio desta confusão de tintas e pincéis, porque isto à alturas parece que caiu aqui uma bomba atómica aqui no meio. Às vezes é difícil sermos pais, no sentido clássico da palavra. Mas vamos libertar um bocadinho dessa questão da psicanálise, ou por outra, sim, é o último item da psicanálise, e vamos olhar um pouco também para essa questão do Paulo Galindo ser pai. Disse que o seu filho mais velho, penso que é o João, talvez... É o João e o Miguel. E o curioso destas questões é que, quando o Paulo começou, o João teria 6 anos, ou à volta disso. Estas lides da ilustração, pelo menos para livro, Mais ou menos. Não, é assim, eu comecei há 10 anos, o João tinha 2 dois anos. 2 anos. Mas quando aquilo é o livro e tal, e não sei quantos, há assim uma espécie de uma ligação, de uma linha, em termos de faixa etária, da sua experiência com o seu pai, com as tais folhas, cortes e usando sim, sim. aquelas coisas. E os seus dois filhos, que o mais novo também tem 6, e anda aí, disse-o aí há momentos, também feito movido a energia nuclear. Portanto, há aqui uma ligação simbólica em que este mundo não se pode partir nem perder. Esta espécie de Éden familiar, pessoal, é assim qualquer coisa que vai seguindo de testemunho, pelo menos a forma de viver neste mundo mágico ou cromático é para manter, pelo menos, esse lado quase ingênuo ou genuíno de um mundo pictórico em que o mundo faz outro sentido olhando para as suas cores. O que eu pretendo com os meus filhos é dar-lhes o máximo uhum. enquanto ilustrador. Portanto, eles estão habituados, eles não ligam muito, é engraçado, uhum. Não ligam muito porque estão habituados a esta confusão de tinta. Uhum. Eu já os pus a ilustrar em vários livros, aliás, o João já entrou, por exemplo, o João já entrou em três livros para aí, um deles foi o Tubarão na Banheira. Uhum. O Miguel também já fez para um ou dois livros. Uhum. Eu tento sempre, o que eu gosto, o que eu quero é, o meu pai deu-me um pequeno estímulo, o meu pai era e é uma pessoa. E o João do Chiu, o João do Chiu não é o João também? O Chiu, uhum. qualquer presença com a realidade ali não é mera coincidência. Aquela é mesmo a minha família. E a ideia de fazer uma história sobre a minha família não partiu de mim, para o caso de haver alguém. É um bocado estranho, às vezes as pessoas pensam, bem, é preciso ter-se alguma arrogância ou uma coisa assim para achar que a história da família é interessante para dar um livro. Mas, efetivamente, quem me desafiou para fazer o Chiu e a história um bocado a história da minha família foi a Mafalda Milhões do Bichinho de Conto, exatamente, que me desafiou a escrevemos a história a duas mãos, portanto a história foi co-escrita entre nós os dois, as ilustrações são da minha autoria, mas efetivamente a inspiração foi a minha família porque ela achou que nós éramos um caldo ideal para... Somos cromos, somos um bocado cromos, e ela achou que dava um bom livro. Foi daí que surgiu. Porque este João gosta de investigar, é um João que gosta de correr, gosta de uma série de coisas, que é o Paulo Galindro com 6 anos. Sim, o João, especialmente o João, e isto é um bocadinho perigoso, e às vezes temos de ter algum cuidado com isto. Mas é muito parecido comigo em muitos aspectos. E isto às vezes é complicado de gerir, porque às vezes é fonte de conflitos entre nós, porque a sensação que eu tenho é que estou a falar com um espelho, quando eu tinha a idade dele. Mas efetivamente eu conto muitas características. O João é o filósofo cá da casa. Eu costumo dizer, o João nasceu com a alma de poeta, que é um bocado como eu. Mas no sentido, não estou a falar no sentido da poesia em si, enquanto texto, mas no sentido do sofrimento, do pensar demais nas coisas. Ele tem o mesmo problema que eu. Pensamos demasiado nas coisas, temos que desmontar tudo, temos que procurar o porquê, temos pronto, e efetivamente o Chiu transparece aquela personagem. O Miguel ainda não existia na altura do Chiu, ainda estava em projeto. Mas o João, efetivamente, tem muito daquele personagem. E tem mesmo que ter, é eu. Claro, só que em versão acrílico e a lápis de cera. Quem pôs um doce na minha canção. Vejo uma frota de barcos de açúcar. Será que o mundo vai ser salvo assim? Lá vem o Simão, capitão da embarcação. Olha que o amor ainda tem salvação. Oh meu menino, oh meu capitão, o tempo é louco, o céu é oco, mas vale tanto quanto teu espanto. Sou o teu espelho, cantor, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ficares tonto, dou-te um desconto, és cá dos meus. Estou bem em crer que o nosso amor vai ser bom. Já é bom, vai ser bom, já é bom, vai ser bom, já é bom. Pouco alguns dos seus livros que são importantes, pelo menos seguindo uma, tentando seguir um fio condutor daquilo que tem sido até agora a nossa conversa. Vamos a um dos seus célebres livros, um livro muito importante na literatura infantil juvenil portuguesa. É um livro que, se não estou enganado, estará na sexta, sétima edição. Sexta, que é o Coquedo. Exatamente. Portanto, esta questão do Coquedo, que é um dos grandes livros, que era, aí vive, e não é estar-lhe a fazer o elogio, nem pouco mais nem menos, mas uma das forças realmente maiores desse livro são as suas ilustrações. É um ótimo texto, sem dúvida nenhuma, é um texto que tem que ser linear, transparente, direto, perceptível e inteligível por parte dos pequenos leitores, que são receptores de uma mensagem, por muito hermética e muito elaborada, se eles não entenderem, não funciona, mas o que ali vai potenciar, de facto, aquele texto são os seus desenhos. E estes desenhos é quase essa consciência que disse agora do João e se calhar do Paulo Galindo naquela altura, a questão do medo, do enigma, do incontornável, do indefinível, de qualquer coisa que uma criança não percebe muito bem. É uma espécie quase como meter-lhe um pedaço de barro, dizer-lhe agora faz qualquer coisa e ela nem sequer, ou tem medo de pegar no barro. É um pouco esta imagem que me ocorre depois de ter lido e relido esse livro e ter olhado para as suas ilustrações. É um pouco, falando outra vez naquela questão catártica, o medo é um pouco este coquedo que se lança pela multidão, alguém que se lembrou de dizer e designar é o coquedo e toda a gente fica, espera lá, alto aí, e toda a gente para e depois envolve-nos a todos, paralisa-nos, até que venha a perceber-se, é assim uma espécie de um dragão de fumo que à primeira chuvada desaparece. Foi este o sentimento que teve quando ilustrou este livro, nomeadamente? Eu quando a história me foi apresentada pela Clara Cunha, a primeira coisa logo que me saltou, porque quando peguei na história, porque eu assim que leio a história, eu leio muitas vezes, às vezes chego a ler centenas de vezes, até a história ser minha, que me perdoem os autores da história. Aquele livro, assim que peguei nele, apercebi-me que estava ali um potencial imenso. Tem tudo aquilo que eu gosto. Tem humor, surrealismo, é surreal o livro, eu adoro surrealismo. Tem essa forte mensagem do medo, que no fundo o medo é uma construção mental nossa. Uma coisa é os nossos medos, a outra é os objetos dos nossos medos. E às vezes há uma distância tão grande entre aquilo que nós temos, entre o medo que nós temos de uma coisa e essa coisa, que faz com que o medo se transforme, metaforicamente falando agora do livro, naquele monstro enorme que vai aparecendo lá atrás, que vai aparecendo lá atrás em cada ilustração, há um crescendo, ou seja, cada animal que fala do coqueiro lá atrás, no meio daquela fumarada, vê-se um monstro cada vez maior. Maior, claro. E depois, no final, aquilo, a montanha pariu um rato e sai uma criatura peluda, minúscula, com um feitio tremendo, mas ainda assim pequenina. Pronto. E que é capaz de fugir de medo dos outros que estavam apavorados. Exatamente. Aliás, eu tenho aracnofobia. Eu detesto, quer dizer, tenho medo de aranhas. Não é uma aranha pequenina, mas aquelas aranhas maiores tenho medo. Em muitos aspectos, não sou diferente de qualquer um daqueles animais que está a falar do coquete. Uma aranha é 100 ou 200 ou 300 vezes mais pequena que eu, não é? E ela, se puder, foge. Sendo alguma, está à frente do gigante. E, no entanto, o gigante tem medo da aranha. Ali é a mesma coisa. E isto é muito universo infantil, porque o coquete representa o mundo. E aqui já estou a falar um bocado pela autora, não é? Eu falei muito com a autora do texto, nós trocámos muitas impressões, especialmente o que é que era para ela o coquedo, porque o coquedo não existe, o personagem do coquedo não existe. Mas eu queria saber o que é que ela tinha pensado, porque eu tinha uma imagem muito forte para o coquedo, que é aquela que vocês veem no livro. E o coquedo é, de certa forma, uma metáfora para o mundo, para aquele mundo enorme que os miúdos adivinham. Começam por primeiro ver que há qualquer coisa a seguir à cama, depois já veem que há qualquer coisa a seguir ao quarto, depois o mundo expande-se, já há qualquer coisa para lá da porta, depois há qualquer coisa para lá da rua, e quando dão por eles, há qualquer coisa para lá do mundo inteiro, e depois começam a falar do universo, porque o ser humano está sempre, a escala está sempre a aumentar. Mas o coquete está sempre lá, que é o medo do desconhecido. Aquela velha história de que uma corda enrolada à noite, é uma cobra. Se uma pessoa que tem medo de cobras a ver, vai ver ali uma serpente, sem dúvida alguma. O coquedo é mesmo isso, é por isso que os miúdos adoram. E eu devo dizer que os miúdos, a minha mulher é educadora de infância, como disse. Que eu queria chegar, exatamente. Até que ponto é que depois o Paulo Galindo vai perceber na sua construção, ou depois o produto acabado, o livro, a história, que esse medo, muitas vezes, por exemplo, e será quase uma autocrítica, não sei, ou pelo menos uma crítica à escola tal qual nós a conhecemos, a escola que lhe vai contar aquela história, que lhe vai pôr em contacto exatamente com o indefinível, ou pelo menos qualquer coisa que é inaudito, que é o medo, É a escola exatamente ou deverá ser o espaço primeiro da desdramatização, da racionalização, ou pelo menos da compreensão do medo, porque quando a criança chega à escola, ainda é esse tal magma em turbilhão, com todos os medos, e se calhar o medo maior depois de sair de casa será a escola ou até o próprio jardim de infância. O medo é uma coisa que é necessária. E apesar dos pais e a escola terem um papel fundamental, obviamente que, especialmente os pais quando estão a contar as histórias, uhum. porque as histórias são muito importantes, porque de uma forma metafórica e que fala na linguagem das crianças, as histórias ajudam a resolver problemas muito complexos. Uhum. Aliás, em muitas das histórias que nós conhecemos como sendo histórias clássicas, uhum. aquelas histórias muito clássicas mesmo, que toda a gente conhece em todo o mundo, uhum. muitas delas até têm uma génese extremamente violenta uhum. e que depois foram sujeitas a uma dilapidação para se tornarem um pouco mais comestíveis, entre aspas. Uhum. Mas a verdade é que essas histórias, aquelas metáforas que existem, entre a bruxa, má, a fada, tudo aquilo... tem muito mais significado do que muitas vezes nós uhum. pensamos. E muitas vezes nós passamos o resto da nossa vida a tomar decisões em função uhum. dessas metáforas que nós ouvimos quando éramos crianças uhum. nessas histórias. Uhum. Portanto, eu penso que o papel das histórias é fundamental. A forma como os pais as leem e também ajudam as crianças a entender essas histórias também é fundamental. Uhum. O ler não é entreter. Não se lê para entreter uma criança. Uhum. As crianças quando ouvem uma história, aquilo para elas é quase como ver, como nós vemos as notícias uhum. ou como vemos um filme qualquer uhum. Que fabuloso, que é para nós uma epifania. Para as uhum. crianças é também isso. Aquilo são lições de vida. São pequenos universos que ajudam a digerir este universo enorme e assustador que é o nosso. Uhum. Dão-lhes segurança para a vida e na vida. Exatamente. O problema muitas vezes é que elas não são acompanhadas nas histórias. Muitas vezes os pais não as acompanham nessas leituras, nessa apropriação do real através das histórias. E as escolas, também tem muito que se lhe diga, isso dava outra enorme entrevista. Falámos aqui um bocadinho sobre a forma como a escola está construída uhum. para formatar os miúdos uhum. e nomeadamente para formatar o lado criativo dos miúdos uhum. mas a verdade é que e há bocado falou num aspecto muito importante, o texto do Cuquedo é muito uhum. bom. Aliás, uhum. o Cuquedo resulta como livro uhum. resultou como resultou porque é um casamento uhum. Foi um casamento feliz entre texto e imagem uhum. No entanto, é preciso referir que nos primeiros anos da criança, a imagem é, para elas, o texto. Uhum. É os signos que elas conseguem descodificar. Eu, durante muitos anos, eu tenho um fascínio muito grande por contadores de histórias. E durante muitos anos quis ser um contador de histórias. Porque os contadores de histórias têm uma forma de fabulosa de narrar, de fazer viver. É uma coisa impressionante. Quem nunca experimentou não faz ideia uh-huh. o que está a perder. Uh-huh. E eu ficava a pensar, bolas, eu sou um ilustrador, mas eu gostava de ser um contador de histórias também. Mas a verdade é que um ilustrador é um contador de histórias. E mais, cabe-nos a nós, não é só contar a história que nos é dada, uhum. mas temos que também que contar as histórias que vivem nas entrelinhas, que é isso que o Cuquedo faz muito, aquela uhum. parafernália de animais, aquele uhum. pano de animais, uhum. aquilo está cheio de pequenas histórias. Chegamos assim ao final da edição número 324 de Livros com Rumo, onde transmitimos a primeira parte de uma grande conversa com o ilustrador Paulo Galindro. Na próxima semana regressamos com o restante desta grande entrevista. Contamos consigo. Tenha uma boa noite.